A arte empolgante de ser crente. Quando você é crente, tudo é diferente. Você olha para o céu azul em dia ensolarado e louva a Deus por tê-lo criado. Olha para o céu cinzento e nublado, lembra que é nas nuvens que Cristo fará seu chamado. Quando você é crente, as pessoas olham para você diferente. Se você é um crente contente, é um soldado de Jesus. Se anda torto, ah, espere alguém te chamar de hipócrita ou maroto. Ó crente, sabe de onde vem seu nome? Vem de crer. Quem vê, não crê, apenas vê. Mas você crê, você confia. Tem mais belezas que você apenas crê do que aquelas que você já pode ver. Leia Hebreus 2:8. O mundo deu a Cristo a cruz, mas você não o vê onde ele está, à direita de Deus. O mundo segue seu próprio percurso, não sabe que Cristo é quem sustenta a vida de cada pássaro, coelho, humano ou urso. Se viver é uma corrida, o crente anda quieto e devagar, mas é quem primeiro e melhor chegará. Ser crente é como a tela de um pintor ou o vaso de um oleiro, uma arte. Mas você não é o quadro todo, é apenas uma parte. Tu és uma parte do corpo do seu Senhor, que escolheu a ti para ser abençoado, um membro do corpo de Cristo soldado, resgatado pelo oleiro para ser quem hoje és, um crente feliz até nas aflições. Tu és uma parte do corpo do seu Senhor, escolheu a ti para ser abençoado. Tu és fraco, eu sei, mas deveras amado. Um membro do corpo de Cristo soldado, resgatado pelo oleiro para ser quem hoje tu és.